É, eleitores da LW, estamos aqui depois de muita peleja, vamos ver se a gente consegue finalmente fazer o ReviewCast. O ReviewCast não é bem um podcast, a gente vai tratar mais como um review aí das principais notícias que aconteceram na semana. Aqui quem tá falando é o King, eu tô aqui com o Johnny Moore. Fala galera, beleza? E aí um grande conhecido da Blogsfera e o dono do Sniper Downloads, Crisa, o CCS Sniper. Eu sou o CCS Sniper, Crisa. Vamos tentando fazer o ReviewCast do Flashman com uma barra brava, vamos ver se sai ainda esse ano essa negócio. Beleza, então a gente vai aqui começar desde a Raw, lógico, até a SmackDown, que a gente tá gravando, acabou de acabar há pouco. Sei lá, não sei que hora, não vejo mais da WWE. Acabou de acabar há 37 minutos. Ah, então tanto faz, mas já tinha spoiler desde terça-feira, então tá de boa. E a gente vai começar aqui no resultados da Raw. Eu não vi a Raw por causa de horário, por causa da escola, aquela bosta. E os resultados aqui, R-True venceu o Chris Jericho, aí quem viu aí quer falar alguma coisa? Bom, foi uma luta meio que esperada, meio dominadora do Chris Jericho, um pouquinho parecendo, me lembrou um pouquinho as lutas do Cena, que em grande parte da luta ele foi dominado e foi na base do truco, mas foi uma grande luta e primeira luta do Arthur como Minari esquecido. Fala alguma coisa, Cris? Eu não vi a luta, não vi lá. Porque meu PC, não sei, tá com uma merda, não funciona nada de stream aqui. Então vai, segue. Beleza, Daniel Bryan venceu The Miz. Essa daí eu fiz questão de ver no YouTube. Essa foi incrível, foi com certeza uma das piores derrotas da carreira do The Miz. Não, mas foi, eles estão ainda menosprezando muito o Daniel Bryan, né, cara? Você vê que ele... Essa luta aí você pode dizer que foi que nem um Cena mesmo. O cara apanhou a luta toda... Aí do nada invoca lá os poderes do sol, pega o cara, faz o crossface lá, o The Miz faz o reverso, vai pra contagem, ele reverte de novo, faz a contagem e ganha a luta. Sendo a WWE, não sei se tá querendo aí, pensando em aproveitar melhor o Daniel Bryan no futuro. E até tinha dado uma notícia que parece no Twitter dele, ele tinha postado: Daniel Bryan morreu, tá na hora do Bryan Danielson mostrar sua cara. Pode ser um indício de que ele retorne com seu ring name original, Bryan Danielson. É, porque fizeram a puta da sacanagem com ele no NXT, né? Fizeram o cara perder uma porrada de luta. Foi aí, não sei, que eu também não acompanho NXT, mas tenho certeza que... Eu também não acompanho muito não, mas achei estranho. Ele, com 5 lutas, ele teve 5 derrotas. Pois é, então... E ele era o primeiro no ranking da NXT. Não, tipo, como isso? Muito sem noção. No ranking dos prós, ele foi eliminado e depois botaram ele na história. Botaram ele no storyline contra o Michael Cole lá, mó ridícula. Aí deram essa... Pode falar. A única vitória que ele teve desde o início da NXT foi na Lodge, duas semanas atrás, se eu não me engano, que teve um time da NXT contra... Agora me para a memória quem, mas foi a única vez que ele fez o pin em alguém e teve sucesso, então não foi um bom começo. É engraçado que a melhor luta que ele teve na WWE foi a primeira, que ele perdeu pro Jericho, quando o Jericho era World Champion, né? Aquela luta ele mostrou um pouquinho do que ele fazia na Ring of Honor, tudo e tal, mas ficou por aí. Mas talvez se a WWE pode trabalhar bastante ele, né? Ele tem personalidade e já mostrou pra todo mundo que tem grande talento dentro do ringue. Isso que ele já tinha mostrado muito tempo antes nas indies. Agora vamos pra outra luta. Santino Marella e Eve venceram William Regal e Maryse. Essa luta realmente foi horrível. Foi a vergonha. Só não foi a maior vergonha do pay-per-view, porque um pouquinho mais à frente nós vamos falar... Foi a Raw. Da Raw. Desculpem meu erro. Sou um ser humano e humanos erram. Mas o maior mico da hora foi o Zack Ryder apanhando da Alicia Fox. Mas isso nós comentamos um pouquinho mais à frente. E essa luta teve interferência, não foi? Não lembro, eu cheguei a ver alguma coisa dessa luta aí. Só sei que eles ganharam o Cinto Amarelo e aí. O Cosmode, tipo. Porque o sentindo uma arela, ele tá tentando convencer o Corey Slogan a fazer uma tag team com ele. E o William Wills, ele continua seguindo o William Wills. Aí antes de começar a luta, o Santino pegou o microfone com aquele sotaque lá irritante dele. É, Muscle Love, você tendo sua grande oportunidade de fazer a melhor tag team da história da WWE comigo, continua seguindo o William Regal. Aí depois quando a... Regal. Quando a Eve e a Maurice começaram a se esbufetar separar, o Cody Rhodes chegou e aplicou um choke lift spinebuster no Regal, conseguiu evitar na série vitória do Santino. E o main event da Raw, com nada mais, nada menos que ele, John Cena. Mas ele fez tag team com um cara bom aí, né? O Evan Bourne contra o Eddie Sheamus. Essa luta também não vi, não. Foi boa. No início, tipo, tava... Pra começar, começou a Raw meio estranha. A Raw não começou com do nada o Eddie sentou na porrada no Evan Bourne. Pelo que deu pra entender, o Michael Cole e o Jerry Lawler falando, o Eddie tava fazendo uma promo. E aí o Evan Bourne interrompeu ele, não sei. A Raw ainda não tava no ar. Aí, como todos sabem, o Randy Orton tá com o ombro direito dele machucado por causa da luta contra o Ed no Over the Limit. Aí ele tava tendo um segmento com o Zack Ryder no backstage. Aí chegou o Ed e deu uma pancada no ombro machucado do Orton com a porta do locker room dele. Aí ele ficou incapacitado de lutar e o John Cena escolheu o Evan Bourne pra lutar contra ele. Essa daí eu não cheguei a ver não, né? Não tem nem o que comentar. Até foi uma boa luta. O Evan Bourne sofreu um bocado contra o Eddie Sheamus. E no fim, como eu esperava que ia acabar essa luta, o John Cena ficou com a disputa de Jason e o Evan Bourne um airborne. Só que dando um certo destaque é o Attitude Adjustment do John Cena. Ele tava de frente pra plateia, aí quando ele jogou o Sheamus pro ar, ele do nada virou o Sheamus no ar e o Sheamus caiu do lado ao contrário que ia cair, só pra possibilitar o finish do Evan Bourne. Foi um Attitude Adjustment bem bonito de se ver. Beleza, então acabou a Raw aqui, a gente vai pra uma das notícias que tá sendo mais comentadas aí, não sei. Undertaker sofre lesão, postado até aqui pelo Pop CCS, né? Undertaker sofreu uma fratura orbital e teve seu nariz quebrado na última terça-feira. As gravações da SmackDown, que foi ao ar na última sexta-feira. Foi recomendado que Undertaker fique em repouso devido à lesão, porém, não sabe se o tempo de recuperação acaba antes do pay-per-view Fatal 4-Way. Segundo sites americanos, ele tem 50% de chance de estar no pay-per-view. O que tudo indica foi o... Foi o 6ix9ine que ele levou. Sério. Pô, mas, cara... É, tem até uma foto, filho. Tem uma foto, mano. Que você postou lá. Nessa SmackDown, fizeram um segmento que o Undertaker foi encontrado em coma. E aí no main event teve uma... Battle Royale pra decidir quem ia entrar em seu lugar na luta na Fatal 4-Way. Acabou que o Mysterio ganhou e agora a luta não é mais Jack Swagger contra Undertaker, CM Punk e Big Show. Agora é Jack Swagger vai defender seu título na Fatal 4-Way contra o Rey Mysterio, Big Show e CM Punk. Foi, Cris. O cara nem conseguiu voltar e já tá... Se conseguir se lesionar, né? Não, legal que ele toma 6ix9ine e faz sofre uma fratura orbital, né? Pô, caramba, mas o Rey Mysterio deve... É, mas foi fratura orbital e teve o nariz quebrado, pelo que eu li. Não, mas quebrar o nariz e não participar de um pay-per-view... Não, fratura orbital, alguma coisa na coluna, sei lá. Não sou médico pra saber. Mas então o Rey Mysterio deve ter sentado a porrada mesmo nele, né? Mas aí, como o Johnny falou, vai ter essa Battle Royale, né, no SmackDown, já teve, né? A gente vai falar do vencedor mais tarde pra ver quem vai completar na Fatal 4-Way lá valendo a World Heavyweight. E tem até aqui no www.com, logo aqui no principal, uma imagem da Battle Royale. Beleza. dando, aparecendo aqui até que, pela imagem aqui, parece que o... parece que o CM Punk aqui, parecendo eliminado pelo Kane, parece estar sem máscara e que... com cabelo de novo, não sei, é o que tá aparecendo. E aí, foi bom você ter tocado aí no CM Punk, que agora a próxima notícia é isso. É justamente a gimmick do CM Punk aqui, que foi postado pelo Lucas. Então, deixa eu dar... Aí eu não sei de onde ele tirou isso, não sei se ele mesmo fez essa ideia, mas sei lá, vou ler aqui pra vocês. Algumas pessoas demonstraram a sua insatisfação nessa última semana após CM Punk aparecer usando uma máscara preta nesta última SmackDown. Isso tudo se deve pelo rumo que a storyline entre Punk e Mysterio tomou, gerando algo como um choque de princípios. Nos últimos meses, ficou bem claro que a atual gimmick de Punk o considera um precursor, um idealizador e até mesmo um salvador. Outro ponto relacionado a esta insatisfação está ligado aos visuais adotados por Punk, usando seu cabelo como um símbolo puro, sendo comparado a Charlie Manson, o fundador de um grupo satânico. O novo visual de Punk, usando uma máscara, se tornou um novo foco de críticas ao personagem. Detalhe para a estrela invertida, localizada no centro da máscara, que até hoje é um símbolo ligado ao satanismo. Então a gente vê a WWE apelando pro ocultismo, né? Assim, a gente não pode tirar decisões precipitadas, né? Porque, sei lá, depois pode ser até mesmo uma coincidência, não sabe se teve... Agora também, falando da lesão do... um pouquinho da lesão do Undertaker, hoje a promo do Kane, prometendo se vingar da lesão do Undertaker, vendo aqui umas imagens, parece ter sido bem interessante. Então, voltando ao detalhe da gimmick. Assim, eu não sei bem se ele... Se, assim, também tem muita... A mídia, os próprios fãs, eles exageram muito, né? Assim, tem um pentagrama invertido lá, mas depois... Porque o CM Punk já vem usando a estrela dele, a estrela como na tare dele, na roupa dele, há muito tempo. Desde o início da história, você sabe. Pois é, então. Aí, não sei se tem nada a ver alguma coisa do pentagrama invertido lá, se foi pura coincidência. Mas agora eu fui ver a imagem maior, corrigindo, não era o CM Punk, não, era o Killing Cross do Vidari Busters. É porque o Kane tá na frente, aí a cabeça dele tá bem onde terminaria uma swing e começaria uma bota, e parecia uma roupa do CM Punk certinho. Até porque de lado tava aparecendo. Então, aí essa gimmick polêmica eu também achei bem interessante. Ele até botou aqui embaixo a observação: a máscara de James Mysterio tem uma cruz, a do CM Punk tem um pentagrama de cabeça pra baixo. Pode ser cristianismo versus satanismo, isso só que sabe a WWE. Sei lá, mas mesmo se for cristianismo versus satanismo, vai ficar um negócio assim meio Undertaker Shawn Michaels no WrestleMania 25. Assim, pode ser até interessante, mas não como eu tava conversando mesmo com o Akapiter, o Pedro, ele disse pra mim que isso é meio que uma apelação, né? Porque a WWE tá expondo crianças a um negócio muito além, assim, do que deveria, um negócio muito forte, que é satanismo, tudo, entendeu? Essas coisas. Por isso que eu não acredito que a WWE esteja apelando, assim, em tempos antigos de Atitude Era, tudo, a gente podia ver tudo, eu apostaria tudo, mas hoje em dia eu acho que... Mas assim, sendo também um grande público da WWE, assim, as crianças não devem se influenciar. Se influenciar, assim... Até se influenciariam por serem crianças. Mas, como dizer, se ela não reconheceria, não saberiam identificar que aquela estrela de cabeça para baixo seria um símbolo de satanismo. É algo assim que a gente não tem muita explicação. Pode ser ou pode não ser. Então vamos. Aí agora. É mais provável que seja uma simples coincidência, mas... Pois é. E agora sim, eu não sei se é a mais importante, assim, da WWE essa semana, talvez não, mas é o ganhador da NXT, né? O Wade Barrett. Wade Barrett, com o Hulk do Chris Jericho. Eu só cheguei a ver o NXT, eu não vi ao vivo, eu cheguei a ver sábado no FX. Na FX. Uhum. Eu também geralmente não vi muito ao vivo não. Mas o time surpreendeu, bem, ao menos até agora, porque eles provavelmente devem usar o Daniel Bryan, foi justamente mesmo que é ganho, porque tipo, tava convencido de que ele ia ganhar, porque a WWE fez tanto esforço pra tirar ele da luta toda. Foi... pra ele ir pro lance principal. Foi o Justin Gabriel não ter ganhado. Porque o cara tem muita qualidade no ringue. Eu vi a luta dele, não me lembro contra quem. Foi no, na última... Foi contra o próprio Wade Barrett, não sei se... Acho que foi. Mas ele tem uns kicks, assim, que lembram muito o Evan Bourne, mas o cara faz perfeito. E ele tem muita qualidade em ringue. Assim, até fiquei meio triste quando ele saiu tudo aí. Ele até fala, someday I'll be the world champion. Assim, algum dia eu serei campeão do... Ele também me lembra um pouquinho o Jeff Hardy. Assim, até pelo estilo de luta dele e até também pelo... Até também pela determinação que ele tem. E também outro... Outro cara, assim, que o David Otunga, né? Porque ele é casado com uma mulher famosa aí. Não sei quem é. Sei que ele é casado com uma mulher famosa e estavam dizendo que ele era ele que deveria ter ganho. Os planos iniciais era pro David Otunga ter ganhado. Porque ele tem mais influência na mídia, tudo e tal. E acabaram mudando, assim. Mas não sei o que... Se falou muito que a WWE tava querendo... wrestling estrangeiro pra... É, isso daí, aham. Uhum. Um time dá mais a popularidade. É, isso até é a próxima notícia que é. Possível motivo de... Possível motivo de Wade Barrett ter ganhado a NXT. É. Aí postado de novo pelo Lucas. Um dos possíveis motivos de Wade Barrett ter ganhado a NXT... Porque ele é inglês. E neste momento a WWE está precisando de wrestlers estrangeiros. Os planos antigos eram que David Otunga ganhar. Mas parece que a WWE mudou de ideia e escolheu o Wade Barrett. Tá aí, ó. É, porque eles não... Já que eles querem tanto difundir assim, porque não botam um brasileiro? Já que eles se fala tanto lá dentro que eles gostariam muito que fosse popular aqui no Brasil, que aqui tem um grande mercado. E porque não pensam... É, mas foda... É difícil que eles não tenham wrestlers brasileiros com qualidade. Aqui no Brasil realmente o wrestling... O wrestling é uma piada, cara, vou te falar. Infelizmente é uma piada. Então, aqui, agora chegando já na quinta-feira, olha como é que passa o rápido tempo. Justin Gabriel pode voltar ao rosto principal. E o Lucas de novo aí. Lucas, grande postador. Então, há rumores de que Justin Gabriel, terceiro colocado na primeira temporada de NXT, possa voltar ao roster principal da WWE, como tag team partner de algum face da companhia, possivelmente Matt Hardy, o seu antigo pró. A impressão de muitos é de que Gabriel não é tão bom no microfone, por isso precisa de parceiro que possa falar por ele. Eu me lembro muito quem era mais ou menos assim, era o John Morrison. Falavam que ele falavam que ele não era tão bem no microfone. Aí botaram ele junto com o Demis, que é considerado um dos melhores mix kills da WWE. Chegou e ajudou ele a ficar bom no microfone, assim. Até que ele... Hoje ele tá nível. Hoje ele melhorou. E eu acho assim, o Matt Hardy com o Justin Gabriel, foi o que você falou. Ele lembra muito o Jeff Hardy. E não sei se isso tem alguma coisa a ver juntar ele com o Matt Hardy, assim, entendeu? Eu acho que se isso realmente acontecer, pode ser uma grande tag team, se for bem trabalhado. E o Justin Gabriel tem todo o potencial pra chegar aí no topo. E o Chris... Fugindo só um pouco, fala. Não, pode falar aí. Não, fugindo só um pouquinho do assunto desse do Justin Gabriel, falando um pouquinho só de tag team, que agora, nas duas últimas Wars, a The Hart Dynasty foi atacada por uma tag team misteriosa, que nessa segunda se revelou serem até filhos do Jimmy Snuka. Então parece que a WWE tá procurando novas tag teams, o que pode ser um indício do fim do Unified da WWE Tag Team Championship. Uhum. E como você falou, o Joey Mercury, né? Antigo conhecido como Joey Mercury. E aqui a próxima notícia de quinta-feira são os rumores da Money in the Bank. De novo, o Lucas. Alguns funcionários da WWE estão indecisos em questão de se realizar uma ou duas Money in the Bank Match no pay-per-view que leva o mesmo nome no mês de julho. Há rumores de Punk voltar a ser babyface e lutar contra Swagger pelo World Heavyweight Title, se Swagger continuar com o título até então. É assim, eu não acho que o Punk vai voltar a ser babyface não, porque eles já demoraram tanto tempo pra transformar o cara em heel, entendeu? Pra acabar com isso assim. Assim, tem muito tempo ainda até o... Não, é no Money in the Bank. É no pay-per-view, né? Pay-per-view. Eu tô achando que é no WrestleMania. É, então é... não tem muito não. Porque assim, se fosse até no WrestleMania, ainda ia ter todo um tempo pra trabalhar na gimmick dele, transformar ele em babyface. Mas eu também, depois de... Tanto impacto que ele tá causando como réu, acho que não vale a pena transformar ele em babyface de novo. Só se fosse um caso tipo Ed, de se machucar e tal, aí arrumar uma rivalidade contra o réu, mas assim, sem mais nem menos, acho que vale a pena. É, exatamente, isso daí mesmo. E aí Até porque vocês viram que ele tá... Provavelmente vai sair uma feud entre Undertaker. Era pra sair, agora eu não sei o que vai acontecer. Undertaker e CM Punk. Pô, ia ficar maneiro mesmo. Isso. Aí se ele virasse babyface, não sei se ficaria legal. É, porque já demorou tanto tempo, ele tá um réu tão bom. Aqui, só pra deixar claro pra vocês, o Krisa tinha dado um problema, ele acabou de voltar, por isso que ele não falou aí quase no review cast inteiro. Mas... Oi? Comentando sobre o pay-per-view, eu não acho que esse pay-per-view vai dar certo, não. Ah, esse esquema de mudar todos os nomes aí não vai prestar, né, cara? Deixar esses nomes originais ficaria bem melhor. Dos novos pay-per-views, eu acho que os que dão, assim, os que poderiam ficar, assim, que são bons nomes até, seria o Elimination Chambers, o Over the Limit e talvez, né, ainda não chegou, mas o Fire of Away. O Money in the Bank acho que não daria certo porque, tipo, tiraria a certa tradição da Money in the Bank na WrestleMania, não faria muito sentido. Pois é. Então vamos aqui. Agora são os resultados do Superstars, né? Também não vi. Eu vi só alguma parte do Superstars. Superstars que nem saiu pra download, deixa eu já falar aqui, quem tava esperando, não sei o que aconteceu, mas não saiu. E começou um chiado, agora parou. Voltou. É, parece que quando alguém tá falando começa o chiado, vamos continuar assim, só não parar de falar. Os resultados do Superstars então, Dolph Ziggler e Chavo Guerreiro venceram Christian. Como é que foi? Foi um handicap match? É, pelo visto foi, só que eu não vi, até tava me perguntando se eu ia ver. Inclusive, aquela pessoa lá que eu comentei com você mais cedo, a pessoa que eu realmente não vi. Sim, eu não tô tendo muito interesse no Superstars. Que é realmente um programa, literalmente só enche o bolso, né? Porque só serve pra WWE ganhar dinheiro com as entradas. Porque ele não dá feud, ele não é uma brand, não tem grandes lutas. Os main eventers também não lutam nele, com exceção da primeira, né? que foi o Undertaker vs Matt Hardy. Mas assim, esse programa realmente tá. Tá ruim. Desinteressante. É, desinteressante. Você viu ele, Cris? É, eu ia baixar, mas não saiu, né? É, então só voltar. Tocar no assunto aí dos downloads. Se der pra você continuar postando os downloads lá, que o Matheus tá viajando. Então aí, você leitor que estiver achando falta aí, tá começando a sentir não, falta. Não, já. É, então tá. Eu já tô. Tem alguns já. Tá começando a sentir ligado. Falta aí dos downloads no VW. É que o encarregado, que é o Matheus, ele posta com Brett Hitman Heart no blog. Ele tá de mudança. Aí por isso que a gente ficou sem downloads essas últimas semanas. É. Mas logo ele tá voltando. Vale Cuiabá. Então, como ninguém viu aí os superstars, vou falar já os outros estados. Michelle McCool venceu Tiffany. Gayle Kim venceu Jillian. Olha, a gente teve dois divas matches no programa, pra você ver a qualidade. E Mark Henry venceu o primo. Que ilusão, hein? Pois é. Mark Henry venceu o primo. E agora a gente vai pros resultados da TNA aí, ó. Talvez a menos vista de todos os blogs, mas possui um excelente roster aí com o Jeff Hardy. Eu confesso que eu só vi a partir da metade da luta do Jeff Hardy, que foi quando até você me mandou um canal, que eu realmente eu não tenho, até por causa da disponibilidade de eu poder usar o computador, eu não tenho acompanhado em pé, mas assim que eu melhorar no colégio, eu com certeza assistirei o Impact quando eu voltar a usar o computador dela. Então, o Impact aí atualmente é a única brand que eu tô vendo, o único programa, por causa do tempo. E assim, eu gosto muito dos superstars que estão lá, eu gosto do tipo de wrestling deles. O que você ia falar? Não, tipo, também falando assim dos wrestlers. Sim, quando eu comecei a falar um pouquinho de TNA, até o Alisson que tá me falando mais, assim, até sobre X-Division, uma coisa que repara, tipo, geralmente a gente fala muito que X-Division, geralmente o wrestling da X-Division são jovens lutadores, assim, mas tipo, quando eu vejo, eu reparo assim, lutadores até com certa experiência na X-Division, o que meio que fugiria ao conceito que eu sempre escuto falarem. Não, mas é a X-Division, na verdade, ela funciona como a divisão Cruiserweight, entendeu? Então, muitos lutadores, os lutadores abaixo de 100 kg, eu não sei direito, lutam na X-Division. E eu vou te falar que eu nunca vi um lutador sem qualidade na X-Division, velho. Isso também tira o chapéu, porque a X-Division realmente sempre revela grande. O pessoal tem muito preconceito com a TNA, porque, assim, a única coisa relacionada a pro wrestling que passou no Brasil foi a WWE. Então, quase todo mundo que conheceu o wrestling pelo SBT só conhece a WWE. Aí você já. E também nem só pelo SBT, né? Que. Claro que. É, tem gente. Alguns podem não saber. Antigamente a WWE passava aqui, assim como passa nos Estados Unidos. Aqui passava com o nome, se eu não me engano, de. Era Telecatch. Quando passava, o horário que passava se chamava Supercat. É, mas também naquela época era muito voltado mais pro público masculino, né? O público mas naquela época muita gente de hoje que assiste não era nascida. É, então, era voltado muito pro público masculino e pro público adulto. Hoje não, a WWE já tá voltada pro público infantil. E feminino. Pô, eu acho que naquela época nem existia direito o que seriam as divas e as nocautes. Era muito pouco lutadores femininos naquela época. Não, mas por incrível que pareça, o título mais antigo da WWE é o Women's Championship. É, mas com muito poucos devia ter muito pouco lutadoras, né, não? É, a The Fabulous Moolah dominou se eu não me engano, o reinado dela como Women's Champion foi maior até do que Bruno San Martino como o WWE Champion de 8 anos. É, então pode falar, Cris. Voltando ao assunto da TNA, eu acho que eu assisti o Impact uma ou duas vezes por influência do Alisson também. E pô, gostei muito, cara. Só que tipo, eu assisti os programas ao vivo, eu não assisto nem os da WWE, então o Impact fica também difícil. Mas a qualidade é muito grande. A qualidade do bate todos os programas da WWE. Não, bate qualquer lutador da WWE. Porque você tem aqui o wrestlers que saem, principalmente das indies. Todos os melhores. O wrestling que trabalha em indie, ele tem uma técnica, ele tem algo muito superior do que esses wrestlers da WWE, que são puro o quê? São pura a gimmick, carisma, mas sem qualidade nenhuma no ringue. Agora vocês pegam wrestlers que foram treinados mesmo, teve um treinamento bom, tem uma técnica, sabe vender golpe, isso não é que o Alisson fala isso toda hora. Você pega aí wrestlers que fazem matches excelentes. E tem qualidade. Mas também uma coisa que muita gente tem preconceito, e isso fica muito claro, é que claro que o wrestling ele não é feito só de uma empresa, exceto raridades, tipo Shawn Michaels, mas tem pessoa que fica abismada quando um wrestler sai da WWE e vai pra TNA. Já vi várias pessoas de blogs assim fazerem crônicas dizendo que a TNA é uma lixeira da WWE. Tudo que a WWE não quer vai pra TNA. Isso eu acho um completo absurdo. Não, primeiro que é papo de quem realmente não acompanha mais. Primeiro de quem sai da WWE vai pra TNA, vai lutar muito mais, 50% a mais do que quem tava na WWE. Vai ser mais valorizado. Bem, muito mais valorizado, vai lutar tudo que sabe lutar. Tem muito. Na WWE, pra você ter ideia, o chute em Star Press era proibido. Ninguém mais na WWE pode dar pé ao driver do que o Undertaker. Isso, claro, relembrando, culpa do Owen Hart, que quebrou o pescoço do Stone Cold. Então. E a WWE tá completamente. Não pode mais sangue. Já. Cara, que ridículo foi aquela luta que tiveram. Aquele pay-per-view do Shelton Benjamin contra o Christian. Que tiveram que parar tiveram que parar a luta pra estancar o sangramento do Christian, cara. Nossa, aquilo foi. Mas também eu tinha reparado até no agora no Over the Limit. Poucas lutas, claro, mas algumas estão até voltando a ter sangue. Tipo, a luta do CM Punk contra o Rey Mysterio, o CM Punk sangrou bastante no Super. Mas foi. Não foi programado, foi acidente. Então ele se cortou por acidente. Tipo, Extreme não teve nada. Pois é. Devido àquele que teria que ter muito sangue, cara. Pois é. E eu já ouvi alguma coisa que o Vince é contra isso. Porque uma coisa você vê sua empresa indo. Ninguém gosta de ver a empresa indo abaixo, né? E o Vince, ele sabe que a empresa dele é de pro wrestling. Assim, o que eu ouvi dizer muito, porque foi muito por influência da mulher do Vince McMahon, né? Eu não sei o nome dela. Linda McMahon. Diz que ela que estragou a WWE toda e o Vince só foi deixando. Pode dar razão. Eu, inclusive, até me desejo que o Vince se aposente logo, né? Porque depois dele, indiretamente, quem. O Triple H. Ou no máximo o Shane, porque se for pensar bem, como o Vince e o Shane toda hora estão brigados, o normal é que a empresa passe por nome da Stephanie McMahon. Aí fudeu tudo. Não, mas no final das contas, quem vai acabar mandando isso é o Triple H. Capaz. Agora, se o Shane pegar a presidência, aí vamos ter sangue, pode ter certeza. O cara é fã de UFC, aí você vai ver o que é sangue. Mas até como a Lady Hardcore, a nova membro da equipe do UFC, ela falou que também uma coisa que prende muitos fãs não é nem também só a luta. Uma das principais coisas que prende o fã na WWE é a história toda que se passa por trás do combate. Isso eu realmente até concordo, não é uma justificativa pro péssimo wrestling, mas realmente é uma coisa que prende muito fã, uma história toda que se passa por trás do combate. Pois eles podiam fazer essas histórias já que falam que é tão boa e pôr um bom wrestling lá que, né? Mas vamos passar adiante, senão a gente vai ficar discutindo TNA aqui o resto da noite. Os resultados, os knockout match, a Roxy venceu a Rose Lora Love, sei lá que graça é essa. Inclusive essa mulher, você pega a Awesome Kong, Pega a mulher mais. Por sinal, pode ter no cara da WWE. Pega a mulher mais feia que você já viu na tua vida. Põe a lingerie nela. E dá nessa mulher aí. Ô desgraça, cara. Eu não quero nem imaginar. Não me faça desgraça. Esse não coisa faça feia isso. Do caralho. Não, agora. Para de falar isso, senão eu vou ter pesadelo. É. Three-way match, Jay Lethal venceu AJ Styles e Kazarian. Aí já, isso daí já teve toda aquela storyline com o Ric Flair, o AJ Styles, aí já entrou aí o Kurt Angle, e foi uma palhaçada só. Depois singles match, Jeff Hardy e James Storrs, daí eu cheguei a ver junto com o... junto com o Johnny, e essa luta foi demais, assim, foi uma puta da luta. O Jeff Hardy luta muito melhor na TNA. Gosto dele demais, né? Não gostava dele na TNA, eu sou fã dele. James Storrs também lutou muito bem e foi uma luta muito boa. E outro singles match, Robert Roode versus Mr. Anderson. O Robert Roode ganhou do Mr. Anderson. Tag team match, Rob Terry, Abyss. Venceu Desmond Wolf e Orlando Jordan. A bicha lá da... Lembrando que eu não tenho sou preconceituoso, mas que gimmick ridículo é desse Orlando Jordan, cara. O cara entra de rosa, faz uma boiolagem toda lá. O problema não é nem o rosa, porque o lendário Bret Hart também sempre usa rosa. O problema é a boiolagem. Não, mas boiolagem não. Lembrando, claro que eu também não tenho nenhum preconceito. É. Inclusive, eu tenho um amigo meu que... Se quiser queimar a rosca, você pode queimar, a gente não liga. Cala a boca, mano. Pô, tá me confundindo. Só no... Tu tá me confundindo, né? Tá me confundindo com o Nick Mistério. Não, Nick Mistério. Mano, eu vou dar um abraço aqui pro grande Diego. Tá conhecendo o Nick Mistério. Cara, aí, gente boa. A última vez que eu resolvi falar dessa merda, eu... Puta, merda. É, isso já deu muito rolo, vamos seguir aí. Mas a coisa boa foi que o Rob Terry no final sentou o Spinebuster na Orlando Jordan e acabou com a boiolagem toda. E o 4-way match, Rob Van Dam venceu o Matt Morgan, Sting e Samoa Joe, que eu não vi porque deu pau no stream, mas deve ter sido boa luta. Eu vi, mas foi uma boa luta, tipo, meu computador tava travando, bem na hora do main event. Mas, cara, pelo que deu pra ver os troncos e barrancos, foi uma boa luta. Beleza, aqui já estamos chegando na sexta-feira, notícias mais importantes. Ed fala que se retira em 2 anos. É, isso aí eu fiquei muito chateado por isso. Eu sou um grande fã do Ed. Chora não, Cris. Somos dois. Vou chorar. Undertaker e Ed vão sair, eu parei com essa coisa. Desculpe, mas eu vou chorar. Olha, eu não vou tirar isso na edição do vídeo não, então. Na edição do podcast, aí você já aguenta a zoação. É, não, cara, eu acho que eu sou punk ainda. Não, eu tô falando do Johnny. E Randy Orton, eu acho um pouco Randy Orton, mas não sei. Então... Dois... Eu vou chorar também. Deixo postado pelo CTC Mistério, o grande Felipe. Grande polêmico. Grande, né? Polêmico Felipe, mas a gente gosta dele. Em entrevista ao jornal Citizen Times, de Ashleyville, Carolina do Norte, onde possui uma casa com sua namorada Chariza, Ed falou sobre seus planos de aposentadoria. Estou chegando a meu 20º ano e tive algumas contusões que abreviaram minha carreira. Isso é parte da razão porque comprei uma casa aqui. Quero me aposentar, ouvir o vento nas árvores e quero fazer isso logo. Mas que coisa gay, mano. Eu tenho talvez mais uns 2 anos. A cada contusão é mais difícil voltar. Não sei como quando um wrestler vê que é hora de parar, porque a gente tem aí o Nature Old Boy Ric Flair, que tá, vai fazer 250 anos e aí ainda luta, já se aposentou 15 vezes. E Hulk Hogan? Hogan é outro. Ric Flair já... Como diz o Carol Alisson, a hora certa de parar é Ric Flair já se aposentou 15 vezes na carreira. Então aí eu nunca sei quando um wrestler realmente fala que vai se aposentar. Eu acho que o wrestler se aposenta quando ele acha algo que dá mais dinheiro que o PW. Você tira aí The Rock o Batista, o Stone Cold, que o The Rock... O The Rock começou a fazer filme, começou a ganhar tipo, uma bolada de dinheiro, largou. Ela tá que nem mais saber. Stone Cold também. Agora vamos ver se o The Rock é tão bom ator como é lutador. Ah, mas o The Rock não é um bom ator, é lutador. É por isso que eu tô te falando. Batista fazendo um filme, cara. Se o Batista fazer um filme como ele luta, eu não assisto. É, eu também não. Imagina se ele vai fazer um filme com Tom Cruise, ele dá um powerbomb no Tom Cruise e mata o cara. Tomara que como ator ele seja tão bom quanto o The Rock O The Rock mesmo, ele como ator, eu gosto demais do filme dele, mas como lutador... É, como lutador é um deus aqui. E agora é os resultados da SmackDown, você tá com eles aí, ô Johnny? Deixa eu ver aqui. Que quando a gente gravava esse podcast, tava rolando a SmackDown, mas como tem spoiler, né? Nós fomos nos adiantando. Começou a SmackDown com a promo do Kane, que o Undertaker aparecia era achado em coma. Aí o Kane foi fazer uma promo dizendo que ia achar o culpado e ia se vingar. Isso daí pode rolar uma bela feud com alguém, né? Então para a SmackDown, então. Ou não? Vamos? Já estamos na SmackDown. Já é SmackDown. Primeira luta, o Jack Swagger venceu o MVP. Eu não posso comentar nada porque eu não vi a SmackDown. Então ainda vou ver pelo grande por causa de méritos ao Crisa. Mas podia ter baixado, que era 10 horas da manhã e já estava disponível. Mas enfim. Eu já baixei, só que eu fiquei com preguiça de assistir. Então bota. Não, nada. O Jack Swagger vai perder logo os títulos, só isso que eu tenho a falar, tchau. Estavam falando até que ou o MVP ou o Kofi Kingston ia ter uma health run pra assumir o controle da SmackDown. Quero saber o que isso vai acontecer. E falando em Kofi Kingston, hoje ele reteve seu título contra o Drew McIntyre, sua primeira defesa. E o Kofi que, se você quiser aí, ó, tem uma biografia dele lá feita pela Lady Ashcore. Mas vamos nos apressando aqui, porque já estamos chegando ao fim, nosso tempo já está acabando. 5 minutos. Isso aí. Kelly Kerrigan venceu Rosa Mendes. Não tem o que comentar, somente que as duas são duas divas muito bonitas, principalmente Kelly Kerrigan. E como o Undertaker foi encontrado em coma, na verdade é simplesmente um storyline por causa de cenários quebrados. Foi realizada uma Battle Royale pra decidir quem entrar no seu lugar na... Pô, mas como que o cara morto entra em coma? Não ficou legal essa história aí, cara. Um cara que morreu 4 vezes, pra ser mais exato, mas isso não vem ao aí, caso, aí, de repente, né? Ele entra em coma. O cara morreu, foi queimado... Cerrado ao sabe, vivo. Sabe como isso acontece? É quando o cara não tem ideia do que fazer com o lutador. Aí fala assim, ó... Pô, ele vai no saber o que a gente faz. Aí o Booker não tem ideia. Fala, diz que o cara morreu do nada, entendeu? Aí. Tá em coma. E depois ele revive. Mas. Em 2007, quando o Randy Orton matou ele. Enfim, continue. Então o Rey Mysterio ganhou essa Battle Royale e agora o card da Final Fantasy mudou. O Rey Mysterio entrou no lugar de Undertaker. Que irá lutar pelo World Heavyweight Championship contra Jack Swagger, Big Show e CM Punk. Aí agora o último tema da noite, que já estamos com o tempo estourando já. É isso mesmo, o Fatal 4-Way, que acontece agora dia 20. Assim, não é certeza se vai estar lá na TV do Virtude, porque stream de pay-per-view é muito difícil de achar, e quando você acha que a qualidade é ruim, ou você acha bom e depois a WWE tira, mas eu vou tentar trazer pra vocês. Cara, olha só, eu consegui assistir o Royal Rumble, o Elimination Chamber e o WrestleMania. Por sorte eu consegui. Depois, nunca mais. É, mas na maioria são streams que não tem o embed code, né? Ainda dá de você pôr no blog. É. Mas aí... Mas é que agora o Over the Limit e tal e o Extreme Rules travou muito, cara, não consegui ver eu nada. Eu também não vi nenhum desses dois PPVs, não. Ah, eu vi. Mas até como eu tava comentando com o King mais cedo, eu sempre compro o PPV no site aí. E eu tava até pensando em fazer isso no Over the Limit, só que ficou muito em cima. E vou ver se eu consigo fazer isso para o Fallway. Uhum. É, que já que eu compro o pay-per-view, o canal é bom, não trava. É, ver se eu vou... Se eu crio uma conta lá na Justin TV e faço o canal do Duke do Wrestling pra tentar transmitir aí no blog para vocês leitores poderem acompanhar o pay-per-view. Pois é, isso aí é uma ideia. É, legal. Pode ser, mas... Então eu vou até deixar também o que se chama New World Channel, né? Eu também comprava... Eu comprava pay-per-views por esse site. Ele sai assim... O pay-per-view sai a $5, né? Ou 5 a $10, não sei. É, agora tá 5, porque agora não é mais por evento, agora é por dia. Então você chega no dia do pay-per-view, compra, paga $5 e assiste. Eu me lembro que na época era por evento. Era por evento, era $6. Era $6. Era $5, agora sai mais barato. Era $5 o mais os eventos normais e os 4 grandes da WWE, o Survival... WrestleMania, Royal Rumble, Survival Series, Eliminated Chamber. Eles SummerSlam custavam $6. Ou então você comprava o ano todo, o pay-per-view saía $100. Mas aí, continuando, nosso tempo tá acabando. Então, eu vou deixar o site lá do New Order Channel pra quem quiser ver como compra o pay-per-view. Então a gente já tem duas lutas confirmadas: John Cena, Randy Orton, Sheamus e Edge. São dois Fatalities for Ray confirmados. Esse daí é pelo WWE Champion. Aposta de vocês quem vai ganhar. Como sempre, quem vai reter é o John Cena. Também acho. E a outra é o outro Fatal for Ray pelo World WWE Champion, que é o Fatal for Ray da SmackDown. Jack Swagger, Big Show, CM Punk e Rey Mysterio. Essa é complicado, cara. Mas pra mim quem leva é o Jack Swagger. Eu não sei, eu acho que eu... Repete aí os competidores. O Jack Swagger, Big Show, CM Punk e Rey Mysterio. Rey Mysterio que era o Undertaker, né? Foi posto no lugar dele por causa da... Pois é. Eu acho que também o Jack Swagger vai reter, mas eu acho que eu torço pelo CM Punk. Eu aí não dou nem palpite, que eu não tenho ideia, porque esses quatro aí podem ganhar o título. Assim, o Rey Mysterio faz muito tempo que não ganha um título, não sei se é da realidade. E também parece que a WWE tá prometendo pra ele, já que ele pretende se aposentar em 3 anos, parece que estavam fazendo uma promessa de que seriam 3 dos melhores anos da carreira dele, né? Então, podemos esperar pelo longo deste ano, ou início do ano que vem, o Rey Mysterio com o World Title novamente. Pois é. Mas, pô, se ele ganhar, vai vir Big Show e a galera ali em cima dele. Aí ele bater fica difícil, né? Então. Mas rapidinho, só como ele falou de aposta aí, queria saber pra quando a gente vai fazer um novo concurso pra um DVD. Ah, o concurso pro DVD, quando é que é, Cris? Eu acho que o Cris teve problemas técnicos aí. Então... Peraí. O DVD eu já enviei pra... O DVD eu já enviei para a ganhadora, que foi a Lady Hardcore. Eles querem saber quando vai ser o próximo. O próximo vai ser o esquema das apostas, vai somando 4 ou 5 pay-per-views, vai somando as apostas, e quem fizer mais pontos no final, por exemplo, faz 200 pontos no pay-per-view agora, mais 200 no próximo... E quem for que fizer mais, aí no final vai escolher um pay-per-view de 2010. Então vai começar a partir agora do Fire of Away. Isso, exatamente. E os pay-per-views da TNA vai contar também ou só os da WWE? Eu acho que só os da WWE, porque é mais relevante. Ah, tá bom. Então, começando agora pelo Fire of Away, então o concurso será até a Hell in a Cell em outubro, né? Isso aí. Então, galera, eu vou dizer tchau porque eu tenho que ir, então, beleza? Beleza, então. Então, beleza, é isso aí. Chegar ao fim a nossa reviewcast. Não, pera aí, eu vou acabar com isso aqui, ó. Calma aí, rapaz. Vamos com calma. Não. Vamos acabar Vamos acabar certo. Vamos acabar certo. É, então o Crisan já... Ah, importa isso na edição final, hein? É, o Crisan já tem que ir embora. Vou, o último lembrete aqui, pra vocês quiserem ver o Fatal 4-Way, se não tiver streams, tá, vai ter o rádio da L, do VW lá, que a gente comenta, o PPV, pra quem não tá conseguindo ver. No dia a gente posta lá o canal. Então a gente vai ficando com o nosso primeiro reviewcast aqui, espero que vocês tenham gostado. É, desculpa pelos erros, sei que, como o John Moore falou no decorrer do podcast, a gente é humano, a gente sempre erra. E a gente vai tentando melhorar aí com o passar do tempo pra vocês. A gente não sabe se esse reviewcast vai ser semanal, porque é muito difícil a gente achar o tempo que cada um se enquadra pra conseguir gravar o podcast. Esse daqui a gente marcou na hora mesmo, nem sabia que ia ter. Mas vamos fazer de tudo possível pra tentar fazer um podcast semanal pra vocês. Então vai ficando. Eu tava pensando, a gente podia tentar gravar na sexta-feira ou até depois da terça-feira, que já tem os resultados. Gravar na terça, na quarta e botar. Não, terça, quarta, quinta e botar uma hora na sexta. Pode ser. Eu só passo a partir da sexta. É. Aí a gente vê. A gente vê. Bom, então beleza. Eu vou despedir depois vocês. Ah, tá. Então é. Só lembrando que esse não é o podcast. Podcast eu mesmo. Que o podcast, assim, é o Royalcast é o podcast mesmo mensal, aquele que participa todo mundo, a gente ainda vai marcar pra esse. E a gente vai ficando por aqui. Eu sou o King, quero desejar o meu boa noite pra vocês, bom dia, boa tarde, se o portal você esteja vendo. E beleza, galera, ficamos por aqui. Então é isso aí, galera, até o próximo podcast ou Reviewcast, ou seja lá o que for que esteja gravado aí. Bom, é isso aí, galera. A gente fica por aqui. São exatamente 00:31 da madrugada. Então, boa madrugada para todo mundo. Que não fique madrugando igual nós três aqui. E tenha uma boa noite. Vai estudar.